Panorama Agrícola para 19 de maio de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quinta-feira, 19 de maio, este é o Panorama Agrícola em noite de lua cheia. O ditado de hoje é: suba o primeiro degrau, só assim poderá ver o tamanho da escada. Confira no programa de hoje, Uruçanga realiza cursos para técnicos e agricultores. Segurança alimentar, um problema global. E no panorama regional, Chicão fala sobre uma nova cultivar de azevém. Uma dica que pode mudar o seu dia. A sujeira e o pó sobre as luminárias e lâmpadas diminuem a luminosidade. Tenha por hábito fazer a manutenção e a limpeza. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Segurança alimentar é o tema da entrevista que você ouve a seguir aqui no Panorama Agrícola com Carlos Arthur Barbosa da Silva, economista rural da FAO, que esteve recentemente em Santa Catarina. A FAO é a Agência das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Veja, a FAO se ocupa dessa questão de uma maneira bem intensa. Na verdade, o lema nosso na FAO é para um mundo sem fome, né? Ou seja, a missão maior da FAO é de erradicar a fome, é a missão de garantir a segurança alimentar para todos. Se vocês tiverem a oportunidade de acessar o sítio web da FAO, né, a página web da FAO, vocês vão ver que lá no alto tem uma campanha que está em andamento agora, né, tentando conscientizar o governo do mundo inteiro, porque ainda existe em todo o mundo cerca de 1 bilhão de pessoas que ainda não conseguiram solucionar esse problema que nos envergonha, que é a questão da falta de segurança alimentar, né? Nós estamos muito preocupados com isso, porque nós estamos observando nesse momento uma retomada do aumento de preços de alimentos. A FAO faz um acompanhamento do índice de preços e ele andou até no final do ano passado, até o início desse ano, em níveis muito elevados, ou seja, historicamente muito altos. Houve agora uma ligeira queda em nível global, e isso é uma coisa que é muito preocupante, porque nos países mais pobres você tem as famílias com pouca renda ou com quase nenhuma renda. Qualquer renda que tenham, gastam a maior proporção na compra de alimentos. Qualquer aumento de preço de alimentos, muito embora para a agricultura aparentemente seja bom, né? O produtor rural sempre busca um aumento de preço, para aquele consumidor urbano, mesmo para o consumidor do meio rural que não produz, é uma situação desastrosa. E não é à toa que você observa em alguns países convulsões sociais, protestos, né? E até mesmo coisas mais sérias, como processos até de desencadeamento de revoluções, etc., mas causadas por insatisfação das populações com a questão dos preços dos alimentos, né? Nós trabalhamos com essa questão. O nosso propósito é melhorar a segurança alimentar. E nós procuramos fazer isso tanto atuando no sentido de aumentar a oferta de alimentos, ou seja, produzir com mais produtividade, utilizar técnicas, variedades, etc., que permitam que do mesmo nível de recurso você consiga obter mais alimentos, como também promover o acesso ao alimento. Quer dizer, às vezes não é somente você ter disponibilidade de alimento, mas também ter condições de ter acesso ao alimento. Promover o aumento da renda. Quer dizer, através de alternativa de geração de emprego, como a própria agroindústria da qual nós tratamos há pouco, é uma forma de você ampliar o acesso, que é uma das dimensões da segurança alimentar. A questão nutricional, né, por outro lado, enfim, são aspectos que a FAO atua. É um problema que ainda não está resolvido, mas que é um esforço global. É bom a gente ver isso, que o esforço hoje não é somente o esforço de uma organização como a FAO, que é um dos atores nesse esforço mundial de combater fome, né? mas os países doadores, né, a União Europeia, os Estados Unidos, todos eles estão muito preocupados com essa questão e têm aumentado, na medida do possível, o seu aporte de recursos para viabilizar as ações da FAO e de outras entidades que se ocupam da questão da segurança alimentar. Resumindo, a entrevista de Carlos Arthur Barbosa da Silva, economista rural da FAO, o braço da ONU para a agricultura e a alimentação. A fome é algo que envergonha o mundo e a retomada de preços dos alimentos preocupa, podendo gerar conflitos em muitos países. Produzir mais, aumentar a renda do trabalhador e promover o acesso aos alimentos são medidas necessárias para diminuir o problema. Outra questão envolve não desperdiçar alimentos. Um estudo encomendado pela FAO, divulgado esta semana, aponta para 1/3 dos alimentos produzidos anualmente em todo o mundo para consumo humano que acaba perdido ou desperdiçado. Fique ligado no Panorama Regional. Nova cultivar de azevém. Com o objetivo de melhorar a disponibilidade de alimentos na época mais crítica do ano, que é no inverno na região serrana, a IPAGRE, através da Estação Experimental de Lages, vem testando novas alternativas de plantas forrageiras para serem implantadas na região. Trata-se de um convênio firmado com uma empresa produtora de sementes da Nova Zelândia, que pretende comercializar sementes dessas espécies, especialmente no sul do Brasil. Um dos experimentos foi instalado na região de São Joaquim para testar 9 cultivares de Lolium multiflorium, popularmente conhecido como azevém. Essa espécie é uma gramínea anual de inverno que se caracteriza pela alta produção e qualidade da forragem produzida. Mas nos últimos anos, a maioria das cultivares encontradas no mercado tem apresentado baixo potencial produtivo, aliado à baixa qualidade das sementes. Com o trabalho desenvolvido pela IPAGRE, engenheiro agrônomo, pesquisadores da IPAGRE, então engenheiro agrônomo José Lino Rosa, que está coordenando, então foi possível então, avaliar novas cultivares oriundas então, da Nova Zelândia, que já estão sendo detectadas, né? O pessoal tem avaliado, com maior potencial de produção de forragens no período frio e que apresentam principalmente o diferencial de apresentar um ciclo mais longo. Entre as várias cultivares testadas, cabe destacar então aqui a cultivar Scorpio, a Inia Titan e a KLM-138. Essa última então, a KLM-138, nas condições de São Joaquim, tem se comportado até como planta perene. E as demais, então, têm apresentado um ciclo mais longo, estendendo sua produção aqui na região até fevereiro. Com certeza, o maior potencial produtivo apresentado por essas cultivares poderá, no futuro próximo, refletir no aumento da produção pecuária da região do Planalto Sul Catarinense. A comercialização dessas sementes, desses cultivares, já começa a ser realizada a partir desses anos e a perspectiva, então, que o aumento da oferta deva ocorrer já a partir do ano que vem, estejam disponíveis, né, em maior quantidade aqui nos comércios, aqui nas as agropecuárias, nas cooperativas da região. Hamilton Weber Xavier, Chicão, Epagre, Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. É hora das notícias. Epagre Ciran lançou um informativo impresso que apresenta em linguagem simples e didática o conceito de serviços ambientais. O material tem gráfico, fotos e exemplos sobre o que são serviços ambientais e como eles podem apoiar o agricultor catarinense. Santa Catarina está implantando um programa de serviços ambientais por meio de lei, e esse programa vai oferecer incentivos econômicos para promover o uso eficaz e sustentável dos recursos naturais, com o pagamento por serviços ambientais, uma compensação financeira ao proprietário de terra que se dispõe a abrir mão de uma determinada área em sua propriedade em favor da sua conservação. A IPAGRE de Uruçanga está divulgando a realização de cursos para técnicos e agricultores. São cursos profissionalizantes de produção de maracujá, nos dias 8 e 9 de junho, na Estação Experimental da Ipagre de Uruçanga, e de produção de palmeira jussara, palmiteiro, voltado para a produção de polpas dos frutos açaí, dias 15 e 16 de junho, também na Estação Experimental da Ipagre de Uruçanga. E informações adicionais sobre os dois cursos você pode obter pelo telefone 48-3465-1209. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.